Yeah. Tchubiu na área. A corrupção não tem cor partidária. Yeah. Ladrão. Rouba, rouba e só ladrão. Privilégios são mantidos com dinheiro da nação, que há muito tempo paga a conta da baderna. Aumento da dívida interna por alguém que desgoverna. Eles são milionários, foda, mostrador otário, foda. São ladrões, vilões, roubando escondido. O que se leva na mão grande não é devolvido. Por trás de vários mandatos se esconde bandido. Apropriação do Estado pra enriquecimento ilícito. A base sempre é tomar lá da cá, com comportamento implícito. Ocupando cargo público, tem um montão que devia ter na testa tatuado. Eu sou ladrão e vacilão, sufocando a brava gente brasileira. Eles nos usam pra atender o interesse de empreiteira. Querem manter o foro privilegiado, só parar depois, botar mais dinheiro na conta, usando a grana que vem do caixa 2. Propina institucionalizada é esquema de quadrilha muito bem organizada. É o exemplo que nós tem, vem do Planalto Central. Uma mão sujando a outra desde os tempos de Cabral. A delação é premiada, não pega nada. Quem cagou eu tô fica solto por aí. Cuspindo na nossa cara, impunemente, sem constrangimento na hora de ver o seu voto de novo. Outra vez e de novo. Tá no poder, não quer mais sair. Continua pedindo seu voto de vez e de novo. Quando é que a gente vai reagir? A luta contra os porcos do poder não pode ser pela aparência. Isso divide a força e eles enfraquecem como consequência. Veja bem, quem tá roubando e metendo a mão em dinheiro de banco não é preto, não é pobre, não é favelado, é branco e rico. Muito rico. E nós pagando um mico, muita merda sendo falada e nosso ouvido virando pinico. O gigante dormiu, fechou os olhos de vergonha. Nem coxinha, nem mortadela, nós é tudo pamonha. O mandatário sobre a pecha de ladrão. Ser brasileiro é muito mais que vestir a camisa da seleção. Tem que tá ligado, tem que tá ciente, que a cada nova lista de acusados sobra menos inocente. Não precisamos de heróis nem de mitos, apenas de novatos que ouçam nossos gritos e analise a puta crise federal, financeira, social, política, ética e moral. Os cães não vão querer largar o osso, jurando inocência mesmo no fundo do poço. Eles vão te procurar na próxima eleição. Não seja tão positivo com quem sempre te deu não. São vários da mesma turma, pensando em urna. Somente o burro que vai se lute, cuspiro na nossa cara impunemente, sem constrangimento na hora de pedir seu voto de novo. Outra vez e de novo. Tá no poder, não quer mais sair. Continua pedindo seu voto outra vez e de novo. Quando é que a gente vai reagir?